perdoa. Se alguém pensar mal de ti, perdoa. Se alguém te perseguir, perdoa. Perdoa se tu queres ir. Perdoa, perdoa, perdoa o teu querido irmão. Perdoa, perdoa, se tu queres morar em te ofender, perdoa. Se alguém te aborrecer, perdoa. Se alguém te maldizer, perdoa. Perdoa se tu queres vencer. Perdoa, perdoa, perdoa o teu querido irmão. Perdoa, perdoa, se tu queres morar em Sião. Se alguém te caluniar, perdoa. Se alguém te maltratar, perdoa. Alguém quer te pisar, perdoa, perdoa se tu não queres ficar, perdoa, perdoa, perdoa o teu querido.